graça e paz em ti encontramos. Deus nosso Pai, em cada oração agradecemos por vossa fé ao Senhor Jesus, nossa salvação. Vós sois luz, exemplo a brilhar, com gozo no Espírito a nos guiar. Fomos chamados a te adorar, em nossa esperança vamos confiar. Ouvimos a tua voz ressoar nos momentos de tribulação. De ídolos a ti nos voltamos, servindo o Deus vivo. Nossa direção, vós sois luz, exemplo a brilhar, com gozo no Espírito a nos guiar. Fomos chamados a te adorar, em nossa esperança vamos confiar. Com gozo no Espírito a nos guiar. Fomos chamados a te adorar, em nossa esperança vamos confiar. Vós sois luz, exemplo a brilhar, com gozo no Espírito